27 decolada 07, meu controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, até mais tarde. Bom dia, 3191 no gate 612 para pushback acionamento. Pegou no 094, 0094. 094, autorizado a alinhar e decolar. Visto no 0, vento no 5, 0 graus, no 1 no nós. Está do alinhar e decolado no 0, no 0, 94. 094, decolar 213, chame o controle 120-8, bom voo. 208, obrigado, até a volta. Papá Romeu Sierra Golf Oscar, livre acionar chame táxi. November Oscar Romeu, torre. Eu não entendi qual é a manobra, o tipo de manobra que o senhor quer realizar. November Oscar Whisky Ciente, entendi que o senhor solicita ingresso na pista, cabeceira e após retorno para o pátio. November Oscar Romeu, ciente. Reporte pronto para o táxi. Salvador, o TAN 3191.010 para decolagem imediata. TAN 3191, autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento no zero, zero graus, no dois nós. Autorizado alinhamento no zero e decolagem, TAN 3191. O 3191, decolado 119, chama o controle Salvador 120.8, bom voo. Salvador agora com 208, tá? 3191. Oscar Romeu, autorizado o táxi até o ponto de espera Oscar, reporte para o ingresso na pista. Bom dia, Gol no 648, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Afirmativa, linda, cola no zero, no 648. Papá Romeu Serra, Golf Oscar, QNH 10 no 4, autorizado táxi via Romeu, reporte ponto de espera. Bebê Oscar Romeu, mantenha o ponto de espera da Papá aguardando instruções para a manobra. Bom, 648, decolado 22, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. Thiago Fiosca, autorizado a alinhar e manter pista no 7, reporte pronto para decolar. Golf Oscar autorizado a decolar pista no 7, vento no 1, 0 graus, 1, 0 nós. Golf Alfa decolar 225, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, Serra Golf Alfa. Nova Verosca Romeu, autorizado ingresso na pista 17, reporte no término do procedimento. Bom dia, Torre Salvador, 9250 no LS da 10. Bom 9250, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Sim, pouso, pista no 0, gol 9250. Boa, Gol 9184, ponto de espera no 0, ponto de visão coronavírus nacional. Gol no 184, mantenha o ponto de espera. Atena, Gol 184. Torre Oscar, Papa Gol. Papa Tango Oscar, Papa Golf, continue a aproximação, aguarde pista livre. Golf, quer aceitar o cancelamento e pouso na 17. Oscar, Papa Golf, aguarde. Gol no 184, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe manter no zero, não 184. 9 Oscar Romeu, faça seu carro para prosseguir da 17, libere a pista. Vai liberar na Papá? O Leveros Calmeu, entendi que vai terminar a manobra ao chegar no pátio. O 9250, no solo 30, livre à direita e chame o solo 121 no décima 1. 121 no 1, vou 9250. Papagolf, fibra para o cancelamento. Oscar Papagolf, plano instrumento, cancelado aos 30, base pela direita 17, reporte para a final. Reportará para a final, gol. Gol no 184, autorizado a decolar. Pistão no 0, vento no 00 grau, 099. Possível decolar, gol no 184. No 184, decolado 31, chame o controle Salvador e 120, decimal 8, com voo. 208, com 184. Beberos Calomeu, frequência livre, boa tarde. Oscar Papa Golf, pouso autorizado, pista 17, vento no 090 grau, 089. Pouso autorizado, vou. Oi, Salvador, boa tarde, 417, Azul 4207, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhando no zero, Azul 4207. Do 4207, autorizado a decolar, pista no zero, vento 08, 0 grau, 099. Sempre decolagem do 4207. Oscar Papa Golf, no solo 33, confirme estacionamento. Oscar Papa Golf, autorizado táxi via Papá, frequência livre a estacionar. Salvador, gol 9162. Gol 9162, continue a aproximação, aguarde pista livre. Não escuta, 9162. 1162, pouso autorizado, pista no zero, vento no 10 graus, no 1 nós, QNH 10 no 4. Livre pouso, militar 2, no 1162. Azul 4207, decolado 34, chame o controle de Salvador em 1120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4207. O 162, sala 36, taxi à direita, chama o solo 121, décima 1. 211 à direita. Floresta Norte sem plantar. Utilizado na época da intercessão, reporte frontal com a Serra Leão Alfa Tango. Da intercessão do 17. Intercessão do 17. Vitor Indy Direct, autorizado final 17, reporte curta final. Autorizado na colagem para o sul. O vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, Serra Alfa Tango. Tango fora. Sim, Serra Alfa Tango, sua história está com controle 1-2-0, décima 8. Projeto Apuã, 2080, controle grato, bom dia. Curta, Vitor Indy Juliette, autorizado, curso, pistão na 7, vento na 00 grau, 09 nós. Pouso, autorizado na 7, viu? Foi buenas, voo 956, está pronto, ponto zero da onda zero. Voo na 556, a linha decola pista no zero, o vento 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. Informo solicitação do controle, irá subir restrito a nível 180 até 20 milhas. Gente, só oficiada minha decola, restrito 180. Vitor de Juliette, fala 5-2, poderia confirmar a parte, queria prosseguir? Já tá 10, frequência livre. A 556, decolagem 54, sem controle Salvador, 1208. 208, vamos no 556. Prossiga. 5/5. Firmo. Oi, bom dia, Papa. Tem Oscar Golf Kilo estabilizado em ILS. Oscar Golf Kilo, ajuste na 014, confirma em pouso 1-0. Pouso 1-0. Autorizado, pouso, pista na 0, vento na 00 grau, 07 nós. Autorizado, pouso na 0, Oscar Golf Kilo, trem fixo. Salvador, de Papa Sérgio Vitor Salvador. Siga. Contrato localizador, vai passar o céu. Quem? Seu Vitor Charlie Hotel, continua a aproximação, número 2 para pouso. Não, não, não. Ocean Institute 00, Canation 01, Falcon 10A. Approaching the bite lane. Nosso voo Sikiro, Solo 59, apenas confirmando, parte 3 inicialmente? Sim, mano. Solo 1, 2 1, 1. 2 1, 1, Gol Sikiro. Vitor Charlie Hotel, autorizado pulso, pistão 0, vento no 20 graus, 08 nós. Paciente, Vitor Charlie Hotel, confere baixado, aprovado. Confirme pra torre. Sempre rodeio, sempre rodeio bravo. Prossiga, sangue de bravo. Aí posição é 4-3. Gente, é a porta através norte da torre. Tami de Brava, apenas para informação, tem um Airbus da Avianca a 1 milha do marcador externo. Reposta através norte da torre. Vitor Charlie Hotel, solo 01 no libera direita, solo 1211. Tanque de Bravo, através da Bravo, mantém setor aguardando a autorização para parte 3. 600, Bravo. 6200, informo um Alvo 44, setor norte, a 500 pés, na interferência do seu pouso, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 a nós. Salvador 3745, reporta pronto, visual para a aeronave cruzando a cabeceira. 3745, mantém ponto 010. Mantém 10, 3745. O Tango India Bravo autorizado até o parte 3 a 20 sobrevoo na aeronave, no parte no ponto 0 da pista 0. O vento no 40 graus 08 nós. Autorizado, parte 3 a 20 na sobrevoo da aeronave. É 2, Ocean 6200, the ground 04, right turn, contact ground, 1-1, small 1. 1-1-1. Tango de Bravo apenas para questionamento, só irá desembarcar passageiro e depois irá rimar? Positivo. Thank you, guys. Santo 3745, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 3745. Prossiga. Sim, Santo de Bravo. Está escolhendo autorizado a decolagem, pista 0, vento 1-0-0 graus 07 nós. Autorizado a decolagem, pista 0, está 3745. Torre Salvador, azul 4082. Azul 4082, ajuste no 0-4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Partiu, 10 Delta Mike Echo, continue e aguarda. Salvador, 790, boa tarde, ponto espera para. 790,4082, autorizado pulso, pista 0, vento no 40 graus, 069. Tira o pulso, pista 0, azul.